Na Escócia, um homem recém-casado tinha ficado viúvo. E o que era mais triste naquela situação é que a falecida tinha deixado um bebezinho nos seus braços. Ele era um jovem pai viúvo, com um bebezinho de poucos meses que nem sabia como cuidar. Então ele pediu que a sua irmã cuidasse do menino enquanto ele ia trabalhar. E a tia do bebezinho deixava o neném no berço enquanto ela mesma lavava roupa, cuidava da casa, etc. E quando tinha que fazer algum trabalho fora de casa, ela deixava o bercinho do lado de fora da casa e ali, à beira do rio, lavava roupa, etc. e tal. E num dia em que aquele bebezinho estava dentro do berço, no lado de fora da casa, uma águia gigantesca, e na Escócia, que é um país montanhoso, existem muitas águias de grande porte, que se desenvolvem ali calmamente nas montanhas, redutos inacessíveis ao homem. E uma águia gigante deu um voo rasante e pegou o bebezinho que estava dentro do berço. Quando a tia do neném viu aquela cena, ficou horrorizada e deu um grito de pavor. Toda a vila, alertada pelo grito daquela mulher, viu a águia voando, levando nas garras o bebezinho. E a águia voou mais alto, mais alto, mais alto, e foi até o topo de uma imensa montanha. E ali depositou o bebezinho. A tia do neném, desesperada, disse: "Eu tenho que buscar aquela criança! Eu tenho que pegar o meu sobrinho!" E ela correu na direção da montanha e começou a escalar o rochedo. Porém, nem tinha subido 30 metros, escorregou, caiu, se machucou e não pôde continuar a escalada. Um homem musculoso, um lenhador que estava acompanhando a cena, disse: "Deixe comigo, eu vou subir até o topo da montanha e vou salvar o bebê." E aquele homem musculoso começou a escalar e a subir e conseguiu passar do ponto onde a tia do garoto tinha caído e continuou subindo, mas num determinado momento ele desistiu, porque a altura era tão elevada e era tão difícil a escalada que ele sentiu que estava pondo em perigo a sua própria vida. E resolveu voltar. Voltando, abaixou a cabeça envergonhado e disse: "Sinto muito, mas é impossível chegar até onde está o bebê." Mas um outro jovem disse: "Eu irei." E ele saiu correndo e começou a escalar e parecia que ia conseguir. Chegou inclusive a uma altura mais privilegiada, mas desistiu também, porque a sua vida estava sendo colocada em perigo. E ele retornou envergonhado e disse: "É, realmente parece fácil, mas não é. Sinto muito." A tia do garoto dava gritos desesperada e dizia: "Ah, meu Deus, ah, meu Deus." O homem musculoso continuava de cabeça baixa, envergonhado. O jovem também. Toda a vila estava horrorizada e ficavam apenas observando. E a águia, estranhamente, não devorava o bebezinho. Talvez estivesse esperando que ele morresse, ou talvez estivesse esperando a fome. Mas o fato é que a águia não fez nenhum mal ao bebezinho. Estava lá, vivo, intacto, porém, num lugar inacessível. E assim ficou horas, todos pensando numa forma de fazer o resgate. Mas não tinha como. Nem com cordas, nada. Era impossível. Aí chega do serviço o pai do menino. E ele é avisado de tudo que tinha acontecido. Ele olhou para o alto onde estava o seu filho e ele saiu correndo. E ele começou a subir e foi escalando. E passou do ponto onde a sua irmã tinha desistido. E passou do ponto onde o lenhador tinha desistido. E passou do ponto onde o jovem tinha desistido. E continuou escalando e olhava somente para o alto e para o seu filho. E continuava escalando até que chegou no topo. E ali, feliz, pegou o bebezinho nos seus braços, são e salvo, e voltou, trazendo o filhinho amado. Como que a tia não conseguiu? Como que o lenhador e o jovem também não conseguiram? Mas por que que aquele homem conseguiu? Porque havia nele algo que o diferenciava de todos. E não era a coragem, não era a força, não era a experiência, mas sim o amor, o vínculo do amor, o vínculo do sangue, o desejo sincero de salvar. Foi isso que fez com que aquele pai salvasse o seu filhinho. Onde todos fracassaram, ele conseguiu. Você é este bebezinho. Satanás está esperando uma oportunidade de te conduzir a um lugar inacessível para que a sua vida se perca. E muitos dos que estão me ouvindo agora já estão nas garras do diabo. E muitos dos que veem isto apenas ficam horrorizados e gritam por socorro. São os parentes, são os amigos, são os vizinhos que lamentam, sofrem, tentam ajudar, mas nunca conseguem nada. Você, se estiver nas garras do inimigo, realmente você está numa situação complicada. Não espere o socorro que venha do homem. Não espere o socorro que venha da mulher. Nem tampouco espere o socorro de qualquer criatura viva ou morta, porque ninguém pode chegar no lugar onde você está para te livrar das garras de Satanás. Veja só o meu exemplo. Um dia, eu também estive preso pelo diabo. Antes de me converter, estava ali nas garras de Satanás. Agora, o que estava acontecendo lá na glória? Talvez um anjo tivesse dito: ah, eu vou lá livrá-lo. Mas aquele anjo percebeu que não podia fazer nada por mim e desistiu. Então, talvez um arcanjo disse: ah, eu irei e o livrarei. Mas aí o arcanjo viu que a missão era difícil demais para um simples arcanjo e também desistiu. Então, talvez um querubim tenha se apresentado e dito: eu irei e o livrarei. Mas também aquele querubim viu que não tinha menor condições de abrir as garras do diabo e acabou desistindo. Quem sabe um serafim disse: ah, eu irei e o livrarei. Mas também aquele serafim deve ter compreendido que a missão era árdua demais e acabou desistindo. Todo o céu estava horrorizado, a minha vida ia se perder. Mas alguém se apresentou e disse: eu o salvarei. E ele enfrentou a morte e o inferno. E ele enfrentou o próprio Satanás e tirou a minha vida das mãos sujas do diabo. E o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ainda que você esteja agora numa prisão, nas trevas ou no abismo, ainda que você esteja perdido ou perdida, eu te digo, o Senhor Jesus está se movendo em tua direção, cheio de poder e glória, cheio de graça e sabedoria, e Ele mesmo está pondo o inferno para correr, está arrancando a tua vida das mãos do diabo, e Ele agora mesmo está salvando a tua alma.